do coral. Cabelos negros, olhar divante, sensual. Não me olhes assim, pois meu juiz é perfeito. Não quero ele ruim, viu, menina, menina do vestido coral. Cabelos negros, olhar de vamp sensual. Quando por mim você passar, não torne a me provocar, viu, menina, pois um dia eu pego você e aí você vai ver como eu sei beijar você. Depois em minha casa estará seu delegado. Que triste fim pra mim ver o sol mais ser quadrado, menina. Olhar de vamp sensual. Quando por mim você passar, não torne a me provocar, viu, menina, pois um dia eu pego você e aí você vai ver como eu sei beijar você. Depois em minha casa estará seu delegado. Que triste fim pra mim ver o sol mais ser quadrado, menina, menina, viu só, menina, tem dó, menina do vestido coral, não seja assim tão mal pra mim.